E eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa bem rápida sobre a carta de Paulo a Filemon. Eu gostaria de falar sobre o amor de Deus, inserido de uma forma tão linda aqui nesse texto bíblico. Filemon, a carta que Paulo escreve a Filemon tem uma característica interessante. É a menor carta, é a única carta dirigida a uma pessoa. Você pode pensar que trata de coisas relativas, referentes a uma pessoa. Você pode pensar, antes que você fale, mas e Timóteo? E Tito? Realmente, Paulo escreve também para Timóteo e para Tito, mas tratando de coisas da igreja, não de coisas pessoais. Filemon é o único que recebe uma carta de Paulo, especificamente tratando de alguma coisa pessoal. Paulo, nessa carta, está tratando de uma espécie de reconciliação, vamos dizer assim, de um homem chamado Onésimo com Filemon. Paulo conheceu Onésimo, estando, o texto que nós lemos fala que ele gerou Onésimo nas algemas. Enquanto Paulo estava preso em Roma, não sei como, há várias hipóteses levantadas por vários historiadores, Paulo se encontra com Onésimo, e naquele encontro de Paulo com Onésimo, Onésimo teve o seu encontro com Deus. Onésimo foi alcançado. Paulo então o trata como um filho gerado em meio às algemas, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio das adversidades. Eu e você não experimentamos o que é ser preso, o que é ser privado de liberdade. O que nós passamos de maior problema, às vezes, é uma questão da saúde, uma questão financeira, um problema familiar, mas não chegamos a estar cerrados, fechados, trancados, e muito mais injustamente, porque o motivo que Paulo estava preso não era um motivo legal, era um motivo religioso. E no meio dessa dificuldade, Paulo ainda estava gerando e produzindo para o Senhor, tanto que escreveu várias cartas, também a carta de Filemon. Pode ser, e alguns estudiosos entendem e defendem essa tese, pode ser que Paulo, quando esteve em Colossos, que era o lugar onde Filemon morava, ou estava, pode ser que Onésimo tenha conhecido Paulo lá, tenha visto Paulo lá, porque Onésimo era um escravo de Filemon. Onésimo era um escravo de Filemon, servia Filemon. Então, a Bíblia não traz esse relato, é óbvio, mas nós podemos imaginar que, de uma certa forma, eles se encontraram ali numa das reuniões que Paulo teve, conversando com os irmãos da igreja, mas isso aí são conjecturas, a gente não pode ficar preso a isso, e nem é necessário ficar preso a isso. Certo é que Filemon era um homem rico, um senhor de posses, e ele tinha um escravo que se chamava Onésimo. E ao que parece, a gente extrai aqui do texto, quando Paulo fala assim, se ele tem alguma dívida com você, é só me falar, põe na minha conta que eu te pago. Ao que parece que esse escravo, algum dia roubou alguma coisa, tomou alguma coisa do seu senhor, tomou alguma coisa de Filemon, e ó, fugiu, com medo de ser, quem sabe, com medo de ser morto, querendo se esconder. O certo é que Filemon, que Onésimo abandonou Filemon e fugiu, e nessa fuga, ele foi parar em Roma, onde Paulo estava preso, e é fácil da gente entender isso. Por que Roma? Você vai para um lugar maior, onde tem mais gente, que ali é mais difícil de você ser encontrado, é mais difícil de ser localizado. Você não quer esconder da sua família, por exemplo, espero que isso não aconteça, mas você não quer esconder da sua família lá no bairro onde você mora, lá na casa do seu vizinho, qualquer hora eles vão escutar sua voz, ou alguém vai ver você saindo. Mas o que Onésimo fez, ele saiu e foi para uma outra cidade, foi para Roma, que era uma metrópole, a maior, se eu não estou enganado, se não for a maior, uma das maiores metrópoles então, e Onésimo foi para ali para se esconder, para fugir, porque ele havia fraudado, ele havia roubado do seu senhor. Na verdade, ele havia pecado contra o seu Senhor, que era Filemão. E aí ele se encontra com Paulo, se converte, e ele começa a servir Paulo na prisão. Aí alguém pode pensar assim, mas como que alguém pode ter um servo na prisão? Nós temos que lembrar que Paulo ficou por um bom tempo preso no que hoje é chamado, engraçado, o povo acha que está inventando as coisas, né? Mas já existia lá, hoje é chamado de prisão domiciliar, o que nós estamos ouvindo falar muito aí ultimamente, né? Vai ficar preso, mas em casa. Naquela época, Paulo ficou um tempo preso numa casa em que ele providenciou, alguém alugou, e naquela casa, provavelmente, é o lugar de encontro, é o lugar onde Onésimo foi destacado para servir a Paulo. E é interessante que Paulo vira, fazendo um trocadilho, ele diz para Filemão, ele, falando de Onésimo, algum dia te foi inútil, mas hoje ele é para mim um vaso útil. E Onésimo significa útil. Paulo então faz um trocadilho com o nome de Onésimo e fala, olha, esse vaso, esse homem, que pode para muitos ser considerado inútil, talvez até para você tenha sido considerado inútil, mas para mim ele é um homem útil. Nós temos aqui então nesse texto, de uma forma muito gostosa, que eu gostaria de destacar nessa manhã, bem rapidamente, três personagens distintos, que nós já falamos sobre eles. O primeiro era Onésimo. E o que a gente extrai do texto bíblico é que Onésimo era um escravo, era um devedor, era um fugitivo. Essa era a condição de Onésimo. Escravo, devedor, fugitivo, mas também alcançado. E nós olhamos para a vida desse homem e pensamos, puxa vida, que vida terrível de uma pessoa dessa, que falta de sossego deve ter uma pessoa que está devendo, que está fugindo, que falta de tranquilidade, como é que consegue dormir? Eu estava conversando com o Isaac, os nossos filhos estão lá fazendo o Enem, a minha filha está fazendo o Enem também, mas está fazendo só para treinar, porque na verdade só vai valer para ela o ano que vem. Ontem ela estava numa ansiedade, sexta-feira estava numa ansiedade muito grande, porque a primeira prova foi ontem. Ontem então estava numa ansiedade, hoje, hora que eu estou tomando banho para poder arrumar para vir para a igreja, para a reunião, já estava ela acordada, o que normalmente é difícil. Esse adolescente para dormir é uma facilidade, né? Dorme até meio-dia, assim, sem nenhum problema. Mas estava lá acordado naquela ansiedade. Presta atenção, por causa de uma prova já fica essa ansiedade. Imagina você tendo sobre você a ameaça de ser preso, de ser pego, de ser preso a qualquer momento. Essa era a vida de Onésimo. Este era o personagem que Paulo está defendendo. Um cara que era devedor, um cara que era pecador, um cara que era fugitivo, e a gente acrescentando aqui dentro da nossa visão, uma pessoa que provavelmente não tinha tranquilidade, ficava sempre pensando, está chegando alguém, imagina o Onésimo andando, de repente alguém cutuca nele, ele, o que foi, o que foi, o que foi? Outro dia eu vi uma cena, só abri um parênteses aqui, eu vi uma cena tão interessante, muito triste, mas muito interessante, que ilustra o que nós estamos falando agora. Eu como advogado, e tem alguns irmãos aqui também advogados, de vez em quando eu sempre tenho que ir ao fórum, e ali na rua Paracatu é o lugar onde os presos entram, eles vêm conduzidos por uma viatura, e os presos entram para poder ir lá fazer audiência diante do juiz. Então eles têm uma entrada específica, o carro para, eles saem e entram e passam por lá. E um dia eu estava indo ao fórum, toda vez que a gente está passando lá, a gente anda sempre pensando em alguma coisa, que eles estão ali, naquele trânsito ali de prisioneiros, de presidiários, aí o guarda pede a gente para esperar, para eles poderem passar, e não ter nenhum problema, não ter nenhum tipo de agressão, nem nada. E eu vi uma cena, meu colega de trabalho viu uma cena recentemente muito interessante. Eu achei interessante porque não era comigo, vocês vão entender. Mas tinha uma pessoa falando ao celular e descendo a rua Paracatu. De repente, um guarda põe a mão no peito dele e chama ele pelo nome. Ele caiu de joelhos no chão. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí o guarda assustou e falou, o que aconteceu? Você está passando mal? Ele havia sido recolhido a uma unidade prisional por não pagar os alimentos do filho. E ele ficou lá um mês, preso lá. E a hora que ele estava passando ali, ele estava trazendo, deixando algum preso, trazendo os presos para poder prestar um depoimento lá. Então o guarda o conheceu lá da unidade prisional que ele esteve no Seresp e colocou a mão no ombro dele para impedir que ele descesse. Mas o medo dele e o que voltou na mente dele na hora foi aquela experiência que ele teve de ficar preso, que ele pensou que estava tudo voltando novamente. Ele caiu no chão ajoelhado pedindo, pelo amor de Deus, tanto era o medo que ele estava. Espero que isso não aconteça com nenhum de nós nenhum dia. Mas nós, como Onésimos, que somos, e cada um de nós que somos Onésimos, nós podemos estar andando a nossa vida como devedores, como pecadores, como fugitivos. Então esse é o primeiro personagem que por hora eu quero destacar. O segundo que nós temos, por óbvio, é Paulo. E qual é o papel que Paulo desenvolve aqui agora, nesse texto bíblico que lemos? Paulo, ele se coloca como o intercessor, como o advogado, como aquele que representa, como aquele que vai até o credor e diz, faça isso, haja assim, pensa assim, muda sua forma, presta atenção, ele antes era assim, mas agora ele é uma pessoa boa, ele foi regenerado, ele não tem mais aquela coisa de rebeldia que tinha antes. Paulo então é o intercessor, Paulo é aquele que está procurando ligar novamente a vida de Onésimo, a vida de Filemão. Paulo é aquele que chega para não apenas para ligar um ao outro, mas também intercede para Filemão e fala assim, Filemão, você, Filemão, tem todo o direito de matar esse homem. Ele não diz isso, mas se nós olharmos a história, a gente pode afirmar assim, Filemão, você tem todo o direito de matar esse homem. Ele era seu escravo, ele fugiu, ele te roubou, ele fugiu, te abandonou, não deu satisfação. Você tem todo o direito de pegar e de levar ele à morte, exigir que ele seja morto. A lei é assim, Filemão. Você tem razão se pensar assim. Mas eu quero que você olhe para ele com olhos de amor, porque agora ele é um irmão na fé. Ele é alguém que foi recuperado. É alguém que foi restaurado. Ele é uma pessoa agora que não é mais aquele Onésimo que você achava que era um inútil. Na verdade, ele é hoje um homem que me é muito útil, a mim e ao reino. Então nós temos Onésimo como o pecador, o fugitivo, temos Paulo como o intercessor, e temos Filemão como aquele senhor amoroso, perdoador, aquele senhor de braços abertos, pronto a receber aquele que está sendo encaminhado a ele novamente, pronto para abrir os braços, pronto para oportunizar um novo tempo, uma nova história, pronto para fazê-lo adentrar a sua proteção mais uma vez, pronto para recebê-lo em sua casa, mas agora não mais como um escravo, porque Paulo está dizendo, se ele te deve alguma coisa, Filemão, põe na minha conta que eu mesmo vou te pagar. Essa é a história que nós lemos aqui no livro de Filemão. E você pode depois acrescentar com mais algum outro detalhe, com mais alguma outra coisa, você pode trazer e enriquecer para a sua vida. Mas o que essa história que é contada no livro de Filemó, traz de ensinamento para mim e para você nessa manhã. O que que esses fatos, esses personagens, tudo isso traz de ensinamento para nós nessa manhã, que é onde eu quero chegar, é onde eu quero destacar, e onde eu quero colocar como o cerne, o motivo, a razão de uma carta tão pessoal ter sido inserida no texto sagrado, como inspirada por Deus, como colocada por Deus, não acidentalmente, porque diz a palavra que toda a escritura foi inspirada por Deus, não de uma forma acidental, mas propositadamente colocada para que hoje, nesse dia, no nosso tempo, nós estivéssemos lendo e refletindo sobre isso, como fazemos agora. Como eu já disse, todos nós somos Onésimos. O nosso nome tinha que ser Marcos Aurélio de Oliveira Onésimo. Todos nós somos Onésimos. Todos nós pecamos contra Deus. Todos nós atingimos a santidade e a honra de Deus. Todos nós somos devedores. O homem no seu estado, ele é devedor de Deus. Eu e você somos assim. A humanidade é assim. Desde Adão, o homem está fugindo de Deus. A primeira atitude do homem foi, diz o texto bíblico lá em Gênesis capítulo 1 ou 2, que a hora que eles perceberam a nudez, eles coseram uma folha de figueira e fizeram uma cinta, se cobriram. E aí a gente pode pensar em alguém se escondendo de Deus, fugindo de Deus, a santidade de Deus alcançando a pessoa e a pessoa não tendo como ficar diante daquilo, porque é pecador, é devedor, é fugitivo. Eu conversando uma vez com uma pessoa muito querida e o que nós concluímos em nossa conversa é que todos nós, o homem, ele nasce com uma necessidade de se relacionar com Deus. Isso está lá desde o Éden. Isso explica o fato de tantas pessoas buscarem em tanto lugar tantas coisas relacionadas a Deus. Busca na macumbaria, busca orientar em seitas orientais, busca em dinheiro, busca em riqueza. É a necessidade de preencher esse espaço que existe, que é o espaço reservado, vamos dizer assim, destinado ao nosso relacionamento com Deus. E como não consegue preencher isso com Deus, busca isso em outras coisas. Busca isso em prazeres, busca isso em drogas, busca isso às vezes em cultura, às vezes em arte. Não que cultura e arte seja errado, mas até a igreja é errado se isso tomar o lugar de Deus na nossa vida. Não apenas rotular alguma coisa como certo e errado, mas rotular aquilo como um impedimento entre nós e o nosso Deus, aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão com o nosso Deus. E o homem, nesse desejo que ele nem sabe que tem de se relacionar com Deus, ele busca Deus nessas coisas. Na verdade, verdadeiros Onésimos, fugitivos. Eu e você hoje podemos estar aqui numa condição de fugitivos. Eu vou lá na igreja porque, né, vou lá porque Deus, eu tenho que cumprir minha obrigação com Deus. Eu vou lá, sento na igreja, a hora que o pastor fizer meu apelo, eu vou lá e coloco a minha oferta, meu dízimo, eu oro, eu faço isso, eu cumprimento os irmãos, saio daqui olhando para o relógio que está demorando muito, que eu estou com fome, sai daqui e fala, cumpri o meu papel. Agora só o próximo domingo. Quantas pessoas você conhece, e eu conheço, que viram para a gente e falam assim, não, eu vou à igreja todo domingo, e eu vou bem cedinho, 6 horas da manhã, que aí eu fico livre o resto do dia. Fugitivos, prisioneiros, que não experimentarem o que é ser livre em Cristo. Onésimo estava nessa condição, e Onésimo representa o estado do homem hoje, o estado de muitos hoje, se não de todos hoje, de estarem longe da presença do Senhor, de estarem como devedores diante do Senhor, sem se importar com aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor acha, aquilo que o Senhor quer, sem se importar com o plano de Deus. Desde Adão nós nos encontramos assim. Nessa fuga do homem, ele procura se preencher esse vazio através de bens próprios, prazeres próprios. E há uma mensagem que é pregada hoje de uma forma muito incorreta, que diz que o que importa é ser feliz. Se eu estou feliz, é o que importa. E por conta dessa pseudo-felicidade, eu desrespeito as pessoas, desrespeito as instituições, desrespeito a família, eu não preciso mais ser honesto, eu não preciso mais ser justo, eu não preciso mais andar com dignidade, eu não preciso ser um homem que anda com hombridade, eu não preciso ser uma mulher que priva por ser uma mulher de Deus, nada disso mais é interessante. O que importa é a felicidade. O que importa é se eu sou feliz. Mesmo que para isso eu tenha que perder por completo o princípio de família. Mesmo que para isso eu tenha que passar por cima de outras pessoas. Mesmo que para isso eu tenha que roubar alguém. E não estou dizendo de dinheiro, estou dizendo de outras coisas, mas mesmo para isso eu tenho que roubar alguém. Todos nós somos como Onésimos, carentes de uma reconciliação com Deus, carentes de um reencontro com o Senhor, carentes de estarmos mais uma vez juntos com o Senhor. E como nós lemos no texto, a alegria, para a nossa alegria, que há um outro personagem que é Paulo, que nós podemos colocar aqui na figura de Cristo, que vem em busca daquele que está perdido, que vem em busca daquele que precisa ser restaurado à sua condição anterior de servo do Senhor. Cristo que veio, que não usurpou a ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, abriu mão de sua glória, se vestiu como homem e veio aqui para encontrar, para ter um encontro comigo, com você, não para ele receber alguma coisa, mas para ele cumprir um propósito de Deus, que era me restaurar, me conduzir mais uma vez, escrevendo uma carta, é como que se estivesse escrevendo uma carta de recomendação para o Senhor, e falando assim: Pai, recebe aí esse teu filho, Marcos. Outrora, ele fez isso, isso, isso, ele te abandonou, ele andou nos caminhos próprios, ele procurou fazer aquilo que agradava o seu próprio coração, mas ele pode ser um homem útil. Então recebe-o como se estivesse recebendo a mim. Não olhe agora para aquilo que ele fez, não olhe agora para os caminhos que ele andou, mas olha para o meu sangue que está sobre ele. Olha para aquela cruz e recebe-o como recebe a mim. É Jesus, na figura aqui de Paulo, intercedendo por Onésimo junto a Filemão, é o Senhor nos apresentando ao Pai, falando: recebe, eu estou indo preparar um lugar para ele, recebe, recebe, porque ele é para mim um servo. E a única forma de um homem poder se achegar a Deus é através de Jesus. Presta atenção. Não há bondade minha, não há atos de bondade que eu possa fazer que vai conseguir justificar a minha chegada diante do Senhor. Não há ato de bondade de ninguém que possa justificar a nossa chegada diante do Senhor. Mas há um que, de acordo com 1 João 2, capítulo 1, é o nosso advogado, é aquele que fala por nós, é aquele que se apresenta entre nós e o juiz, é aquele que nos representa diante do juiz, é aquele que está diante dele e nos defende, que fala por nós. Lá na minha profissão, quando a gente vai para algum... quando eu chego para o cliente, eu falo assim: você fica calado, você não fala nada não. Não, mas eu queria contar. Não conta nada não, deixa que eu tomo conta para você, deixa que eu conduza a coisa aqui. A hora que acaba a audiência, ele vira e fala assim: doutor, se eu tivesse falado, eu acho que eu ia colocar tudo a perder, porque eu ia falar um punhado de coisa. Eu falo: ainda bem que você não falou nada, fica calado. É assim que Jesus faz. Quando nós chegamos diante do Senhor, ele fala: esse aqui é meu, foi lavado, foi purificado, há sobre ele o meu sangue, há sobre ele a minha vida. Então ele pode ser aceito pelo Senhor. Andrew Murray é um escritor, se eu não me engano, do século passado. Em um dos seus livros ele diz assim, que foi isso o que Cristo veio fazer. Ele veio resgatar para Deus aquilo que pertencia a Deus, e nos resgatar, a cada um de nós, a posição que tínhamos, que nos pertencia diante de Deus. É esse intercessor, é esse intermediário, é esse Cristo, o único entre nós e o nosso Senhor. Por isso eu não preciso de ir atrás de ninguém, eu não preciso de novenas, eu não preciso de nada, eu só preciso de uma coisa: ir até Jesus, chegar até Cristo. Ele é único e suficiente para promover o nosso acesso de retorno ao Senhor. Ele é o único que pode e tem condição, e numa linguagem atual, é o único que tem cacife para bancar a nossa chegada diante do juiz e falar: olha, esse pode ser aceito, ele tem a minha marca, ele tem o meu sangue, ele tem a minha vida. Então existe Onésimo, como nós, existe Paulo na pessoa de Cristo, mas existe também Deus. E aqui, numa escala muitíssimo diminuída, muitíssimo pequena, representado por Filemon. É um homem rico, hospitaleiro e cheio de amor. O mundo, e às vezes muitos líderes, resolvem pintar a Deus como um Deus irado, como alguém que está sempre pronto a matar. Recentemente eu ouvi o relato de uma pessoa que falou que resolveu começar a ler a Bíblia. E aí ele começou e falou que tinha muita morte, era muito sangue, e falou: ah, isso não pode ser de Deus, e desistiu. Muitas pessoas pensam em Deus como um Deus irado. Eu não posso fazer, porque senão ele vai me matar, senão ele não vai me abençoar, senão na hora que eu estiver doente, ele não vai me curar, senão na hora que eu estiver apertado, ele não vai me fazer. Mas muito antes disso, Deus é um Deus rico em amor. Eu vou ler apenas um texto, você não precisa nem de abrir, você pode anotar se você quiser ver depois. Está em Êxodo 34, versículos 6 e 7, diz assim o texto. O contexto é Moisés e o Senhor. Diz assim o texto: passando, pois, o Senhor perante ele, Moisés clamou: o Senhor Deus, agora presta atenção, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Eu quero destacar essa condição, essa característica, e como o texto coloca sobre, fala sobre Deus. O Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Esse é o nosso Deus, esse Deus a quem servimos. Antes de exercer o seu juízo, ele nos dá a oportunidade de sermos resgatados, porque ele envia até nós, Paulo, ou Cristo, representado aqui no texto como Paulo, como aquele que intercede por nós, como aquele que vai e conta a nossa história e fala, ele foi assim realmente, eu sei que ele fez isso com você, eu sei que ele te fraudou dessa forma, mas ele é para mim um vaso útil, ele é para mim um vaso, hoje um homem regenerado, eu e você só podemos chegar diante de Deus, por causa de Cristo, e esse Cristo, e esse Deus é aquele que nos recebe por causa de Cristo. Filemão, eu imagino que a Bíblia não traz esse relato, e sem querer ser herege, eu queria dizer assim que é uma pena, porque eu queria ver Filemão recebendo essa carta e olhando para a cara de Onésimo. Já imaginou isso, irmãos? Hein? Já imaginou? Como é que Onésimo ia chegar diante do Senhor, diante de Filemão? E como é que Filemão ia olhar para o Onésimo, lendo aquela carta? Já pensou nisso, Marconi? Que cena engraçada ia ser aquela? É mais ou menos quando a gente ora por alguém, alguém se converte, e a pessoa se derrama chorando, na presença do Senhor. E o que nós fazemos? Nós olhamos e falamos assim, isso não dura nada, daqui a pouco, não. Nós vamos lá e abraçamos aquela pessoa. Falamos, bem-vindo à família, bem-vindo à casa do Senhor, bem-vindo à família de Deus. E é assim que Deus faz, quando um rebelde, um fugitivo, um qualquer, que o roubou, que está escondido dele, procurando se esconder dele, foge da presença dele. Mas o dia que essa pessoa se encontra com aquele que é o intercessor, com aquele que está, que é o seu advogado, com aquele que se coloca diante do juiz, entre ele e o juiz, e o defende, o Senhor abre os braços e fala, vem cá. Eu imagino que essa foi a forma como o Filemão recebeu Onésimo. E é muito interessante, e não é por acaso, que Onésimo se chama útil. A tradução de Onésimo é útil. Não é por acaso. É porque o que mais nos ataca como servos do Senhor é Satanás na nossa mente, querendo colocar na nossa mente, você não presta, você já pecou, você já fez isso, já fez aquilo, você não tem utilidade nenhuma para o reino. Eu recentemente estava com uns ataques assim na minha mente. Aí na sexta-feira, eu fui participar de um congresso numa igreja, e esse congresso ele acontece na verdade na cidade de Chicago. O pastor Bill Hybels que faz o summit, e depois ele é reproduzido em vários países, e aqui no nosso país em várias cidades. Aqui em Belo Horizonte aconteceu na Batista Central sexta e sábado. E aí um dos preletores, eu dei um glória a Deus naquela hora, que eu fiquei tão feliz. Um dos preletores virou pregando, ele virou e falou assim, olha, se você aí, está mais ou menos assim, né, irmãos? Se você aí, que está na casa dos 50 anos de idade, está achando que o seu tempo acabou, eu quero dizer que com 50 anos é que renova as nossas forças para um trabalho maior ainda pelo Senhor, para frutificar ainda mais para o Senhor. É um tempo onde Deus derrama mais sobre nós, se você estiver disposto a buscá-lo, se você estiver disposto a estar na presença dele. Eu falei, ô Senhor, amém, Geraldo? É para nós, né, irmão? Falei, Senhor, eu completei 50 anos esse ano, nem parece, né, irmãos? 50 anos assim, com um corpinho de 49, completei 50 anos esse ano e já estava pensando assim, Senhor, está na hora de passar o bastão, na hora de entregar para os mais jovens, mas o Senhor me renovou. E o Senhor foi naquela tarde de sexta-feira e falou assim, você ainda é um vaso útil para os meus propósitos. Você ainda é um vaso útil para os meus propósitos. E eu vim aqui nessa manhã, querido, para dizer isso para você. Eu tenho certeza que você não é nenhum ladrão, como Onésimo foi literalmente em relação a Filemão. Tenho certeza que você não é nenhum fugitivo, você não está aqui escondendo, embora muitos estejam escondendo dentro das instituições, escondendo dentro das igrejas. Deus deu talentos, Deus deu bênçãos, dons, e as pessoas estão se escondendo, se retraindo, e não estão se tornando disponíveis na mão do Senhor. Eu volto a afirmar, todo mundo nasce com um dom, com um talento. Eu hoje estava conversando aqui com o, acho que com o Wesley, com o Júnior, e a gente falando sobre a reforma que nós temos que terminar de fazer aqui, por conta do som, do clima. E aí, eu não sei se foi o Júnior ou foi o Renato, falou assim, quem está negociando? Eu falei, é o Rodrigo. Eu falei, você tem que ver o Rodrigo negociar com esses homens. Ele quase põe a faca no pescoço, o cara fala assim, como é que é? Vai abaixar o preço ou não vai? Esse é o dom que Deus deu para ele. A hora que o cara bate o preço no martelo, ele fala, não, peraí, antes de assinar, até aqui, não, você pode diminuir mais um pouquinho. É o dom que Deus deu para ele negociar. Tem pessoas que vêm aqui para frente e cantam, tão bonito. Tem outros que têm um senso de organização. E se nós não estamos permitindo que isso flua em função do corpo, nós estamos como Onésimo, roubando do nosso Senhor. Ele não nos deu isso para a gente guardar e deixar isso paradinho, não. Ele nos concedeu isso para que a gente pudesse frutificar para o reino, crescer para o reino. E quando nós não disponibilizamos isso para esse propósito, nós estamos roubando de Deus. Estamos roubando daquilo que o Senhor nos deu. E estamos como Onésimo. Mas mesmo nessa condição, eu quero te dizer nessa manhã, querido, em nome do Senhor, e se você pensar, quando a Tânia hoje de manhã abriu o culto, ela falou sobre escravos. Quando o Isaac veio falar sobre os dízimos, ele falou alguma coisa também sobre servidão, sobre escravos. E nessa manhã, para concluir o nosso tempo aqui, eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você nessa manhã, que você pode se apresentar diante dele, porque mesmo como escravo, mesmo como um fugitivo, ele olha para Jesus, ele olha para o sangue de Cristo sobre a sua vida e te recebe com braços abertos e fala, entra para o gozo do seu Senhor. Mas você pode, como eu posso, ser muito mais, frutificar muito mais na presença dele, estar muito mais diante dele. Irmãos, todos nós temos os nossos afazeres. Eu sei de pessoas aqui que não têm tempo, literalmente não têm tempo. Pessoas que levantam muito cedo e deitam tarde com muitos afazeres. Mas eu estou orando, eu vou contar a minha experiência, não quero dizer que tem que ser a sua experiência, mas eu estou orando, Senhor, eu quero desacelerar, eu quero me envolver com coisas pontuais e quero desacelerar, porque eu preciso frutificar para o Senhor, eu preciso atender o chamado do Senhor na minha vida, eu preciso de me chegar diante do Senhor como um Onésimo arrependido, pronto a ser restaurado, completamente restaurado. Vira para o seu irmão e fala assim, você ainda é útil para o reino de Deus. Fala para ele, você ainda é útil para o reino de Deus, querido. No meio de todo tipo de frustração que pode ter vindo sobre você, a palavra do Senhor nessa manhã é, você ainda é útil para o reino dele. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, você pode orar ao Senhor nessa hora. Dentro daquilo que o Senhor te falou, talvez por muitas vezes você identificou o Senhor te chamando, mas muitas vezes você pode ter olhado para a sua condição de um fugitivo, alguém que está querendo se esconder. Talvez Onésimo nunca pudesse imaginar que fugindo para Roma do seu senhor, vivendo ali talvez na surdina, de alguma forma ele fosse encontrar com Paulo. E esse homem o levasse a uma experiência com Cristo e fizesse dele de um fugitivo para um homem alcançado por Deus. De um escravo dos medos, de um escravo dos receios, de um escravo da situação, da circunstância, para um servidor do Senhor, para um que serve a Deus, disposto a tudo, mesmo a continuar escravo de Filemon, mas antes de tudo servindo ao Senhor. Talvez você tenha experimentado, quem sabe, por várias vezes, o ataque das trevas sobre você, na sua mente, nas circunstâncias da sua vida, te levando a cada vez se isolar mais, a cada vez se esconder mais, a cada vez se omitir mais, a cada vez se encolher mais, a cada vez se esconder mais na multidão, a cada vez confiar menos em Deus. Quem sabe você, como eu, não está recebendo um ataque satânico direcionado sobre você, querendo te levar a pensar que o seu tempo acabou, que agora já não é mais para você, eu já estou um pouco mais de idade, já estou cansado, isso é coisa para os jovens. Mas nessa manhã, o Senhor traz uma palavra para o seu coração, como trouxe para mim na sexta-feira. É o tempo de renovo, é o tempo onde as suas forças serão renovadas. E antes o que você corria de qualquer jeito, agora você vai correr de forma ordenada, conduzido por Deus, para um propósito digno aqui nessa terra. Eu quero orar com você nessa manhã. E você onde está, que entendeu nessa manhã que você precisa desse encontro com o Senhor de uma forma diferente. De repente você pode estar pensando, ah, mas eu já sou evangélico há quantos anos, esse negócio de encontrar com Deus é com pessoas que estão se convertendo ainda. Mas se nós olharmos para a vida dos discípulos, mesmo servindo ao Senhor, eles constantemente tinham encontros que desafiavam na presença do Senhor. E eu quero orar por você, que entendeu que foi nessa manhã, entendeu que Cristo foi constituído o seu advogado diante de Deus, o seu representante, e que por isso nenhum medo pode existir entre nós e o nosso Deus, porque Deus acima de tudo é um Deus de extremo amor, de supremo amor, misericordioso, fiel. Eu quero orar com você nessa manhã, que quer retornar de uma certa forma a Ele. Talvez você precise de retornar alguma área da sua vida a Ele. Talvez você precise de colocar diante dele alguma área só da sua vida, mas precisa nessa manhã de se chegar a Ele. Levante uma de suas mãos. Na verdade, Deus não precisa que você levante a mão, porque Ele está vendo, é o seu coração, não é a sua mão. Mas a sua mão surge como uma declaração nessa hora. Eu estou dizendo para ficar registrado que eu preciso me encontrar com o Senhor, nessa área da minha vida, e eu entendo nessa manhã, que Cristo já intercede por mim, e a obra dele me comprou e pagou a minha dívida, ele mesmo assumiu a dívida que era minha diante do Senhor. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, eu sou o primeiro que estou aqui com as mãos levantadas nessa manhã, eu sou o primeiro a colocar o meu coração diante de Ti, e pedir ao Senhor que o Senhor nos perdoe, Senhor. Quantas vezes, quantas cabeçadas nós damos, quantas vezes nós roubamos a Ti, quantas vezes, Senhor, nós fraudamos o Senhor, quantas vezes, Deus, quantas vezes nós decepcionamos o Senhor. Mas nessa manhã o nosso coração se alegra, porque para cada uma delas, o nosso advogado intercede por nós. para cada uma delas. O nosso advogado está aí diante do Senhor dizendo: Senhor, eu morri por isso, eu morri por isso, eu também morri por ele, ele está nessa condição, mas eu morri por ele, eu estou apresentando ele ao Senhor nessa manhã. Senhor, olha para os nossos corações, vem fortalecendo a nossa vida, Senhor, fortalecendo a nossa fé. Senhor, se tem alguém que está se escondendo atrás de alguma coisa, quem sabe até atrás da igreja, até atrás do culto ao Senhor, nós queremos chegar diante do Senhor com cara limpa nessa manhã e pedir ao Senhor por tua misericórdia por nós. Moisés fala que viu a tua misericórdia, que viu a tua bondade infinita. Senhor, e nós oramos pedindo ao Senhor que venha sobre nós a tua misericórdia, a tua bondade infinita, teu amor incomparável sobre a vida de cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus, nos restaurando, nos conduzindo mais uma vez, nos pegando pela mão, nos tomando pela mão, nos levando, Jesus, à presença do Pai mais uma vez, nos colocando diante dele, nos colocando e se colocando diante dele por nós, mas principalmente nos restaurando e nos levando a mais um encontro com o Senhor. E eu sei que isso é possível, porque em momento algum o Senhor desiste de nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Fala aí para o seu irmão: você é um vaso útil para Deus. Que isso fique bem claro para você. Você é um vaso útil para Deus. Amém, queridos? O pastor, como o Geraldo já avisou, o pastor está ministrando esse final de semana em Lima, no Peru. E por isso que ele não está aqui. Temos muitos irmãos fazendo o Enem. Começa às 13 horas, 13h30. Ore por eles lá na sua casa. E às 18 horas estaremos aqui com a graça do Senhor para cultuarmos a Ele. Em nome de Jesus. Dê um abraço em quem está perto de você. Eu abençoe nessa hora. Tenha um bom almoço, uma boa tarde, e às 18 horas nós estaremos aqui. Que o Senhor te abençoe e erga sobre você a sua mão em nome de Jesus. Amém.